Sejam bem-vindos à Vendinha de Taíme Thiago. Aqui tem muito amor. Aqui tem sentimento. Pra dar e vender. Não chegou nem olhou pra nada. Toda desastrada na vendinha do meu coração. Sua boca me deu prejuízo. Foi pro chão que sobrou do estoque do meu juízo. Caiu meu queixo da prateleira. Tirou o meu sentimento que tava na geladeira. Pra fila do caixa e não quis pagar. Nem a moça do posso ajudar. Pode ajudar. Ai, ai, ai, beijo tem que levar. Direitinho pra sua casa. Beijo tem que levar. Ai, tem que pagar aqui, não passa nada. Espertinho. Caiu meu queixo da prateleira. Tirou o meu sentimento que tava na geladeira. Foi pra fila do caixa, mas não quis pagar. Nem a moça do posso ajudar, pode ajudar. Ai, ai, beijo tem que levar. Direitinho pra sua casa. Beijo tem que levar. Vai ter que pagar aqui, não passa nada. Espertinha. Levanta aí, Thiago! Jorge! Que é isso? Aí! Muito obrigado, gente!